Vocês então curtindo o CD do DJ Zulu imbatível. Que ia mudar, mas me enganou de novo.

imbatível. A top DJ da galera. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira pega, tá com a barba. Depois do corte ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piada. Já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. Fica travada no meu som, ela de trava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A gente é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçar. Amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira pega, tá com a barba. Depois do corte ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piada. Para, já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. Fica travada no meu som, ela de trava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Ei, o Zulu é o Zulu. Vem curtir o show do DJ Zulu Imbatível. Olha a novinha dançando em cima do som. Eu vou mandar pra viva. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Oh, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida.